pensar que tudo isso é uma questão de sonhos. De ter consigo a certeza de que o melhor te espera. Mesmo que seja quando você menos esperar. Lembre-se, quem corre alcança e quem merece conquista. Carregue a força de vontade do seu pai, a esperança de sua mãe. Vai, faça isso pelos seus irmãos. Escreva sua história. Poetas não dormem. Não, poetas não morrem. Se elevam cada vez mais alto. Vivendo em algum lugar entre o que eu quero e o que eu posso ter. Vivendo em algum lugar entre o certo e o medo do engano. Em algum lugar, sabendo que a escolha é perder ou vencer. Sabendo que posso voar, eu tô indo, resisto aos danos. Planos, loucos, planos, poucos anos passam. Toucos, manos, pouco espaço. Vamos, se vira em pouco espaço. Se tem pouco espaço, vamos. Sonhando cada vez mais alto. Vivendo cada vez mais alto. Vivendo cada vez mais alto. Sonhando cada vez mais alto. Me querem dead or alive. Nunca fui um bom jovem. Lembro da minha mãe falar: cuidado que os bons morrem. Sonhando cada vez mais alto. Vivendo cada vez mais alto. Vivendo cada vez mais alto. Sonhando cada vez mais alto. Sonhando cada vez mais alto. Tornando real o impossível. A distância da meta é o salto. Eu te encontro no próximo nível. Sonhando cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Vivendo cada vez mais alto. Sonhando cada vez mais alto. Cada vez mais alto.